eu canto, para afastar a tristeza eu canto, para os outros alegrar eu canto, mas podem ter a certeza que há muitas vezes que canto com vontade de chorar. Estás triste, tu canta uma canção para afastar a tristeza que te vai no coração. A minha vida é cantar, ganhei a vontade ou não, para os outros alegrar, esta é a minha missão, para os outros alegrar. Eu canto para afastar a tristeza, eu canto para os outros alegrar. Eu canto, mas podem ter a certeza que há muitas vezes que canto com vontade de chorar. Eu canto, mas podem ter a certeza que há muitas vezes que canto com vontade de chorar. Obrigada.